pessoal. Capítulo 12. De glória em glória. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 2 Coríntios 3, verso 16. Que promessa poderosa! Quando nos voltamos para o Senhor, qualquer véu que esteja nos impedindo de contemplar a sua glória é retirado. Antes de prosseguir, quero enfatizar a plena implicação e significado deste versículo. Precisamos qualificar esta declaração, porque muitas vezes o impacto total do que Paulo está dizendo pode se perder em meio à nuvem da nossa mentalidade atual de clube do cristianismo. Jesus fez uma pergunta estarrecedora, uma pergunta que hoje muitas vezes omitimos e evitamos. Ele perguntou: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?" A palavra grega para Senhor é Kurios, que significa supremo em autoridade. Ela também tem a conotação de propriedade. O Senhor é o Criador, Governador e proprietário do universo. Como autoridade suprema, Ele colocou o homem com autoridade delegada no jardim. O homem entregou o seu domínio delegado da terra a Satanás, Lucas 4, verso 6. Na cruz, Jesus redimiu de volta o que havia sido perdido. Agora temos uma opção. Podemos abdicar da propriedade completa das nossas vidas, entregando-as a Jesus. Ou podemos continuar presos sob o domínio de um mundo perdido e moribundo. Não existe uma terceira opção, nenhum meio termo, nenhuma posição intermediária. Quando não tememos a Deus, nem o honramos como Senhor, retemos parte do controle de nossas vidas. Podemos confessar Jesus como Senhor, mas a nossa irreverência fica clara através dos frutos que produzimos. Se tememos a Deus, nos submeteremos inteiramente à sua autoridade como Rei e Senhor. Isso permite que Ele tenha a posse plena e irrestrita sobre nós. Nós nos tornamos seus servos. As epístolas se referem a Paulo, Timóteo, Tiago, Pedro e Judas como servos. Um servo se dá liberalmente em serviço, como forma de reparação de uma dívida. Não se trata de escravidão, pois um escravo não tem escolha. A servidão é voluntária. Servimos por amor, confiança e temor, reverente a Deus. Entregamos a Ele voluntariamente a propriedade completa e incondicional sobre as nossas vidas. Foi por isso que Paulo pôde enfrentar bravamente as cadeias, as tribulações e as dificuldades que o aguardavam em cada cidade. Ele podia dizer com determinação: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém." O Senhor amarrou Paulo? Absolutamente não. Paulo entendia que, ao cumprir a vontade de Deus, ele iria sofrer. Mas Paulo havia escolhido o desejo de Deus acima do seu próprio conforto. Ele havia entregado liberalmente a propriedade total e incondicional de sua vida a Jesus. Paulo se referiu às dificuldades extremas que encontraria com estas palavras: "Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira com alegria." Ele era comprometido, independente do custo. Somente o nosso amor a Deus, associado ao santo temor do Senhor, cumprem a nossa resposta ao seu senhorio. Este é o compromisso exigido de todos aqueles que o seguem. Quando Jesus perguntou: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo?" Ele, na verdade, estava dizendo: "Não enganem a si mesmos, chamando-me Senhor, enquanto continuam a viver a vida de vocês como se ela pertencesse a vocês." O véu do engano. A vida do rei Saul exemplifica este conceito. Deus enviou uma ordem a Saul através do profeta Samuel. Saul foi instruído a reunir o seu exército e atacar Amaleque, destruindo completamente tudo que respirasse, cada homem, mulher, criança e animal. Saul não rejeitou as instruções de Samuel, dizendo absolutamente não, e saiu pisando firme na direção oposta. Isso seria uma desobediência óbvia. Em vez disso, Saul ouviu, reuniu o exército e atacou Amaleque. Nesse ataque, dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos. Saul só poupou o rei Amalequita. Talvez ele quisesse outro rei como troféu para servir em seu palácio. É muito provável que milhares de animais tenham sido mortos também. Saul salvou apenas algumas das melhores ovelhas, cordeiros e bois. Ele raciocinou que as pessoas poderiam sacrificá-los ao Senhor, já que isso era até bíblico. Para um observador que não tivesse ouvido a palavra do profeta, Saul poderia ter parecido um rei piedoso. Vejam, ele sacrifica somente o melhor para Deus. Depois dessa campanha, Deus disse a Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Samuel 15, verso 11. No dia seguinte, Samuel foi confrontar Saul. Quando Saul viu Samuel vindo, ele o saudou com entusiasmo, dizendo: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Espere um instante. Essa não foi absolutamente a impressão de Deus. Acabamos de ler a opinião do Senhor. O que aconteceu aqui? Como poderia haver tamanha divergência de opiniões sobre o mesmo incidente? Saul realmente acreditava que tinha obedecido a Deus. Como podia haver tamanha variação? Tiago explica isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, verso 22. Quando ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, enganamos o nosso próprio coração. É assim que alguém pode acreditar realmente que obedece a Deus quando, na verdade, está agindo em desobediência. Esta é uma revelação assustadora e grave. O engano põe um véu sobre o coração e obstrui a verdade. Quanto mais uma pessoa desobedece, mais denso e mais obstrutivo o véu se torna, dificultando ainda mais a sua remoção. Permita-me reiterar alguns pontos importantes. Primeiramente, Saul não bateu o pé e se recusou a fazer o que lhe havia sido dito. Ele foi à guerra. Em segundo lugar, ele matou dezenas de milhares de pessoas, poupando apenas uma. Ele matou todos os animais, exceto alguns dentre os milhares deles. Ele provavelmente fez 99% do que lhe havia sido dito para fazer. Mas Deus chamou a sua obediência quase completa de rebelião. Hoje diríamos: tudo bem, foi um bom esforço. Poderíamos até defender Saul dizendo: afinal, ele fez quase tudo. Vamos dar o crédito a ele pelo que ele fez certo. Por que apontar uma coisa que ele não fez? Veja tudo quanto ele fez. Não seja tão duro com o pobre Saul. Aos olhos de Deus, a obediência parcial ou seletiva é o mesmo que rebelião à sua autoridade. É a evidência da falta de temor a Deus. Certa vez, eu estava no Canadá preparando-me para ministrar. Estávamos no meio do louvor e da adoração, quando o Espírito do Senhor me fez esta pergunta: você sabe o que é o espírito religioso? Embora eu tenha escrito e pregado sobre espíritos religiosos e como eles operam, eu soube de imediato que a minha informação devia ser no mínimo limitada. Aprendi a qualquer momento em que Deus faz uma pergunta, ele não está querendo obter informação. Respondi: não, Senhor. Por favor, diga-me. Ele rapidamente respondeu: uma pessoa com um espírito religioso é alguém que usa a minha palavra para executar a sua própria vontade. Em outras palavras, é quando tomamos o que o Senhor disse e inserimos os nossos próprios desejos nela. Fiquei atônito com a sabedoria transmitida pelo Espírito de Deus. Apliquei isto à situação ocorrida com Saul. Eu podia ver como Saul havia feito o que lhe havia sido dito, mas havia inserido seus próprios desejos naquilo. O coração de Deus não era o seu foco. Saul havia visto uma oportunidade de se beneficiar e de fortalecer sua posição junto ao povo, e ele a agarrou. Isso é senhorio? Isso é tremer perante a palavra de Deus? O temor do Senhor nos impedirá de fazermos concessões com a verdade de Deus para buscarmos lucro pessoal. Então, obedeceremos a palavra de Deus, independentemente do custo. Em que espelho você está olhando? Ouça novamente as palavras de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Tiago 1, versos 22 a 24. Tiago usa esse exemplo natural para ilustrar o que realmente acontece no espírito quando não somos submissos ao senhorio de Jesus, quando não trememos diante da sua palavra com obediência incondicional. É como se nos olhássemos no espelho e depois nos afastássemos, como se não tivéssemos olhado, e voltássemos porque nos esquecemos de como é a nossa aparência. Podemos ver enquanto estamos olhando no espelho, mas assim que nos afastamos, nos esquecemos como se fôssemos cegos. Isto explica porque as pessoas podem ler, ouvir e até pregar a palavra de Deus, mas viver como aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Há muito pouca mudança em suas vidas. Nenhuma transformação realmente ocorreu. O salmista descreve a condição daqueles que frequentam a casa de Deus, ouvem a sua palavra e, no entanto, continuam sem ser transformados. Ele diz: porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Salmo 55, verso 19. Essas pessoas confessam ser salvas, mas permanecem sem serem transformadas pelo poder de Deus. Elas são ímpias, ingratas, desobedientes e destituídas de amor e de perdão, e exibem outras características também que fazem com que não sejam diferentes de alguém que nunca ouviu a palavra de Deus. Elas provavelmente não fumam, não bebem, nem xingam como os ímpios nas ruas. Mas por dentro, suas motivações são as mesmas, são egocêntricas. Paulo descreve a condição delas como pessoas que aprendem continuamente, mas que nunca são capazes de aplicar o conhecimento da verdade. Elas serão enganadas. No deserto, os filhos de Israel sofriam dessa mesma falta de visão de um coração sobre o qual havia um véu. O véu se chamava engano. Eles ouviram a palavra de Deus e viram seu grande poder, mas permaneceram exatamente os mesmos. A falta de santo temor fez com que os seus olhos espirituais fossem obscurecidos. Sem o verdadeiro arrependimento, este véu foi ficando denso, até o ponto de levá-los à cegueira. O coração deles ficou cego com relação ao tipo de pessoa que eles haviam se tornado. Embora eles celebrassem a liberação ou a libertação do Egito, perderam contato com os propósitos de Deus e recuaram. Até se acovardaram quando a sua gloriosa presença se revelou. O mesmo poderia acontecer conosco se não dermos ouvidos às advertências de Deus. Paulo nos diz o que acontecerá quando nos submetermos ao senhorio de Jesus, temendo a sua presença e tremendo diante da sua palavra. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, e todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Assim como Tiago, Paulo usou a analogia de olharmos em um espelho. Mas não é uma imagem natural que contemplamos, mas a própria glória de Deus que é vista na face de Jesus Cristo. Esta imagem é revelada em nossos corações quando não apenas ouvimos a sua palavra, mas também somos obedientes e a colocamos em prática. Tiago confirma isso, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e é fiel a ela e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, nem se esquece, mas um praticante ativo que obedece, e esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, verso 25. A lei perfeita da liberdade é Jesus. Ele é a palavra de Deus viva e revelada. João nos diz, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Quando buscamos diligentemente a Jesus, permanecemos atentos à sua palavra, sob a liderança do Espírito Santo, e obedecemos ao que é revelado, nossos olhos permanecem claros e descobertos, então podemos discernir a sua glória. Lembre-se, o seu desejo, ou o desejo do Senhor, é que contemplemos a glória dele. Ele lamentou quando Israel não permaneceu na sua gloriosa presença, devido à falta de santo temor. Só aqueles que têm os corações descobertos podem contemplá-lo. Quando contemplamos a sua glória no espelho da sua palavra revelada, somos transformados à sua imagem pelo Espírito de Deus. Glórias a Deus! Agora você pode entender a urgência sentida pelo escritor de Hebreus quando diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2, verso 1. Há um alto chamado para cada crente, o de ser conformado à gloriosa imagem de Cristo. Mas se não formos diligentes em obedecer à palavra de Deus, nos desviaremos inconscientemente do rumo que Ele colocou diante de nós. Você pode imaginar tentar dirigir com os olhos vendados? Você poderia ligar a ignição, mas em um segundo o seu carro se desviaria do rumo. Você não pode ver para onde está indo se estiver com os olhos vendados. A obediência a Deus mantém os seus olhos descobertos, a luz que guia todo o nosso ser. Somos transformados naquilo que contemplamos. Se houver um véu sobre os nossos olhos espirituais, a nossa imagem do Senhor é distorcida. Em nossas mentes, a sua imagem assume a forma do homem corruptível, em vez da forma do Deus incorruptível que ele realmente é. Então vemos os seus caminhos através da luz fraca da cultura na qual vivemos. Foi por isso que Israel pôde experimentar milagres e manifestações poderosas, mas rapidamente passou a se comportar como as nações que não conheciam o Senhor. Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. São os teus olhos, ou se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão? Mateus 6, nos versos 22 e 23. A lâmpada que dá direção ao nosso corpo é o olho. Esta imagem da lâmpada fala não apenas de visão física, mas também dos olhos do coração. Todo o nosso ser segue a sua percepção e as suas direções. Se nossos olhos contemplam a palavra de Deus viva, todo o nosso ser é cheio com a luz da natureza de Deus. Então somos continuamente transformados à luz dessa verdade. Estamos seguros e não nos desviaremos do curso. Jesus prosseguiu, dizendo que os olhos que se concentram no mal teriam todo o seu corpo inundado com a natureza das trevas. Isso descreve o coração obscurecido de um incrédulo. Mas observe com atenção a sua última declaração. Portanto, caso a luz, que é a percepção de Jesus, que há em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão? Esta declaração não é feita a um incrédulo, mas a pessoa que conhece a palavra de Deus. A luz está nele. Jesus está dizendo que se a nossa percepção for obscurecida ou coberta por um véu devido à falta de santo temor, essas trevas realmente serão maiores do que as trevas que encobrem aqueles que nunca viram ou ouviram a verdade. Lembre-se das palavras de Deus, aqueles que afirmavam conhecê-lo, mas a quem faltava o temor dele. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Salmo 50, versos 16 e 17. Esses são aqueles que confessam crer na sua palavra e que até a pregam, mas a luz que está neles são grandes trevas. Com os olhos vendados, eles veem Deus como veem a si mesmos, em vez de vê-lo como quem ele realmente é. Deus diz: tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Desenvolva a sua salvação. Pedro nos incentiva, dizendo que Deus nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Coparticipantes da natureza divina, que promessa! Ele explica que o cumprimento desta promessa seria tanto condicional quanto progressivo. Pedro diz: fazei bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A condição é dar ouvidos às tremendamente grandes e preciosas promessas. A progressão é: à medida que trememos e obedecemos, a luz da sua glória aumentará. Ela começará como a força da alva e continuará de glória em glória, até brilhar como o sol em sua plena força. Provérbios 4, verso 18 nos diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No dia perfeito, resplandeceremos como o sol para sempre. Não refletiremos a sua glória, mas a emitiremos, aleluia! À medida que contemplamos a glória do Senhor no espelho da sua palavra revelada, estamos sendo transformados na mesma imagem do Senhor, de glória em glória. Isso descreve o processo que a Bíblia chama de desenvolver a nossa salvação. Paulo dá instruções específicas sobre isso aos filipenses. Ao ler suas instruções, reflita sobre o fato de que se estas mesmas instruções tivessem sido ouvidas por Israel, eles teriam se poupado do destino indesejável de perecerem no deserto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Sei que esta carta é de Paulo aos filipenses, mas ela representa uma carta do Senhor endereçada a nós. Toda a escritura é dada pela inspiração do Espírito Santo e não há interpretação particular. Devemos ler este versículo como se Deus tivesse falado conosco pessoalmente. Antes de prosseguirmos, leia Filipenses 2 mais uma vez, debaixo desta luz. Esses versículos ilustram como o temor do Senhor nos fortalece para obedecermos a Ele, não apenas na sua presença, mas também na ausência da sua presença. As Escrituras descrevem dois diferentes aspectos da presença de Deus. Primeiramente, a sua onipresença. Resumindo, Deus está em todo lugar. Davi descreveu assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Salmo 139, versos 7 e 8. Esta é a presença que ele promete, que nunca nos deixará, nem nos abandonará. Em segundo lugar, há a presença palpável ou manifesta de Deus. Isso acontece quando a sua presença se torna real para nós, neste mundo natural. Sentimos o seu amor muitas vezes durante os cultos. Sentimos o seu calor quando adoramos. Sentimos o seu poder quando oramos. É fácil obedecer a Deus durante esses momentos em que nossas orações acabaram de ser respondidas. Suas promessas cumpridas e a alegria é abundante. Mas uma pessoa que teme a Deus é alguém que obedecerá mesmo em tempos difíceis, onde a presença palpável de Deus não está ali para encorajá-la. O inabalável temor de Deus. Pense em José, o tataraneto de Abraão. Deus mostrou a José um sonho que ele seria um grande líder, governando sobre os seus irmãos. Mas o que aconteceu imediatamente depois de receber esta promessa? Os irmãos que José estava destinado a governar um dia ficaram com ciúmes e o atiraram dentro de um poço. Muitos hoje em dia perguntariam chocados: como Deus pôde permitir isso? O sonho foi apenas uma provocação? Depois do choque inicial, eles ficariam ofendidos com Deus. A ofensa deles é outra manifestação da falta de santo temor. Mas não encontramos qualquer registro de reclamação por parte de José. Esses mesmos irmãos venderam José como escravo para uma nação estrangeira. Ele serviu na casa de Potifar, um adorador de ídolos, por mais de 10 anos. 10 anos, pense nisso. A cada dia, o sonho que Deus lhe havia dado deve ter parecido mais distante e sem valor. Hoje, muitos de nós ficaríamos preocupados e questionaríamos a Deus depois de 10 anos. Já teríamos desistido. Mas ainda não encontramos qualquer evidência de que José tenha reclamado. Ele não abandonou a sua esperança, ele não esqueceu seu sonho, nem cedeu ao desânimo. Ele temia Deus. Por outro lado, os filhos de Israel cederam à vontade de reclamar e murmurar. A paciência de José suportou 10 anos de escravidão, ao passo que a paciência de muitos israelitas se desvaneceu depois de alguns meses. Hoje, muitos de nós reclamamos quando as nossas orações não são respondidas dentro de algumas semanas. Como somos diferentes de José, você não concorda? José estava isolado e sozinho em uma terra pagã, longe de tudo que ele havia conhecido e amado. Ele não tinha comunhão com os incrédulos, não havia nenhum irmão em quem confiar. Nessa situação de solidão, a mulher do seu amo tentou seduzir José, vestida de seda e perfumada com os melhores óleos do Egito. A mulher de Potifar implorava diariamente que José se deitasse com ela. Amo a forma como José demonstrou seu temor a Deus. Embora tivesse passado por dificuldades e decepções, ele não cedeu à mulher de Potifar. Se tivesse perdido o santo temor e ficado ofendido com Deus, José não teria forças para resistir à tentação. Ele rejeitou a mulher de Potifar. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? A obediência de José a Deus levou à masmorra de Faraó. A essa altura, quantos ainda escolheriam confiar em Deus e obedecer a ele? Muitos cairiam na armadilha das garras mortais da amargura. José permaneceu na prisão por mais de 2 anos. No entanto, ainda assim, não vemos qualquer evidência de que ele tenha reclamado ou ficado amargurado. Mesmo nas trevas da prisão e nas limitações das cadeias, José continuou a temer a Deus. Nenhuma decepção podia desviar o seu coração de Deus. O mais poderoso é que, em meio a todas as suas dores, José ainda ministrava aos seus companheiros de prisão. Durante os tempos de dificuldade, ele os consolava, interpretando seus sonhos e falando-lhes sobre Jeová. Reclamação, o impedimento à transformação. Os descendentes de José eram muito diferentes. Eles obedeciam quando os seus desejos eram atendidos e quando Deus manifestava o seu grandioso poder a favor deles. Sempre que eles ficavam desanimados ou se sentiam abandonados, rapidamente se desviavam, caindo em desobediência. O primeiro sintoma desse desvio sempre vinha na forma de reclamações. Os que ficam ofendidos com Deus geralmente não são tão tolos a ponto de se oporem a Ele diretamente. Em vez disso, eles resistem à sua palavra ou à sua liderança. Os filhos de Israel reclamaram dos seus líderes, mas Moisés respondeu dizendo: "As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor." A reclamação é uma assassina. Ela provoca um curto-circuito na vida de Deus em você mais rápido do que qualquer outra coisa. Reclamar transmite indiretamente ao Senhor a mensagem: "Não gosto do que o Senhor está fazendo em minha vida. E se eu fosse o Senhor, faria diferente." Reclamar não é nada mais do que uma manifestação de insubordinação à autoridade de Deus. É algo extremamente reverente. Deus odeia reclamação. José temia Deus e ele nunca reclamava. É por isso que o Senhor nos adverte: "Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas." Filipenses 2, versos 12 a 14. Deus nos adverte severamente a não permitir que a reclamação crie raízes em nosso coração. Nós não fomos deixados indefesos ao seu intenso ataque. O temor do Senhor é a força dentro de nós que manterá esse assassino de fora. Provérbios confirma isso. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, verso 27. José viveu em um deserto espiritual por mais de 12 anos. Parecia que nada estava indo do jeito dele. Não havia nada que pudesse fortalecê-lo ou animá-lo. Mas havia uma fonte de onde José extraía as suas forças. Uma fonte interna. Esta fonte provia a força de que ele precisava para obedecer a Deus em tempos árduos e áridos. Era o temor de Deus. Ele foi capaz de evitar as ciladas do ódio, da ofensa, dos ciúmes, do ressentimento, da ira e do adultério através das águas que dão vida provenientes dessa fonte. Enquanto outros teriam caído nessas armadilhas de morte, José pôde se desviar e ministrar a outros, até mesmo nos seus momentos mais sombrios. José era sábio em seu comportamento, porque temia Deus. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Aquele que teme a Deus são sábios, Daniel destaca. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, verso 3. José passou no teste definitivo de seu coração, dando de si mesmo e declarando a fidelidade de Deus em sua hora mais sombria. Não demorou muito para que a sabedoria de José fizesse com que ele brilhasse tremendamente no Egito. A sua virtude não podia ser escondida, por isso foi revelada a toda uma nação pagã. É interessante notar que foi o comportamento de José enquanto estava na prisão e a sua reação aos seus companheiros de cela que finalmente o levou à sua promoção. Em Gênesis 40, lemos que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó estavam entre os prisioneiros. Ambos tiveram sonhos que foram interpretados por José. Para o copeiro, José declarou o significado do sonho. Esta é a sua interpretação. Os três ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Mas para o padeiro, a interpretação não era tão boa. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Se houvesse um mínimo de queixa no coração de José, ele não teria ministrado nem ao copeiro, nem ao padeiro. Se ele não tivesse ministrado a eles, teria permanecido na prisão até a morte. Nos seus momentos finais, José ainda estaria murmurando sobre o que parecia ser a infidelidade de Deus, quando, na verdade, a promessa de Deus teria sido abortada por causa da falta de santo temor de José. Mas Deus foi fiel para libertar José das cadeias da prisão. No momento certo, José foi chamado pelo próprio Faraó para interpretar um sonho, pela recomendação de ninguém menos do que o copeiro-chefe. E toda uma nação foi liberta da fome, porque um homem, José, temia o Senhor. Na última metade do século XX, a igreja demonstrou uma falta de temor a Deus. Como consequência, somos vistos como vergonha, em vez de sermos vistos como estrelas brilhantes aos olhos da nossa nação necessitada de Deus. Os nossos pecados são frequentemente alardeados pela mídia e perdemos o respeito de que os crentes deveriam gozar. Fracassamos em demonstrar as qualidades de fidelidade e de temor a Deus que encontramos em José. Que Deus possa nos ajudar com a sua graça, brilhando com a glória de Deus. Jó foi outro homem que sofreu intensamente. Ele também foi duramente testado. Jó tentou encontrar um sentido para tudo o que sofria, mas entrou em desespero. Seus amigos foram aconselhá-lo, mas as palavras deles não ajudavam em nada e apenas aumentavam ainda mais a confusão de Jó. Ele buscou sabedoria, mas ela escapava dele. Deus estava em silêncio enquanto Jó e seus amigos compartilhavam suas fúteis tentativas de entender os caminhos de Deus. O Senhor esperou até que a opinião deles se esgotassem. Ele enviou um pregador com sabedoria chamado Eliú, mas depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Jó 38, versos 1 a 4. Deus prossegue com a sua explanação, até que Jó fica impactado com a tremenda sabedoria, entendimento e força de Deus. Jó é tomado de santo temor e clama: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não entendia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versos 2 a 6. Jó temia Deus, ele viu a Deus, ele foi transformado. A sua dor física e a sua perda não haviam diminuído, mas um sentimento maior de santo temor havia lhe sido transmitido. Esse temor continha a sabedoria de que Jó necessitava. Assim como José havia ministrado em sua dor e sofrimento, Jó voltou-se e ministrou aos outros. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó brilhou com maior sabedoria e força do que nunca. Muitas pessoas hoje continuam extraindo lições da dor e da sabedoria de Jó. Podemos ver por que Deus nos adverte com veemência. Fazei tudo sem murmurações, sem culpar os outros e sem reclamar, sem questionar e sem duvidar. Filipenses 2 e Filipenses 14. O que nos dá capacidade para andarmos livres desses assassinos? O temor de Deus. Quando tememos a Deus, o véu do nosso coração é retirado. Quando contemplamos a sua glória, somos transformados segundo a imagem que contemplamos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Filipenses 2, versos 15 a 16. A versão Amplified Bible da Bíblia apresenta a seguinte versão: entre os quais vocês são vistos como luz brilhante, estrelas ou faróis que brilham claramente no mundo tenebroso. Filipenses 2, verso 15. Glória a Deus para todo sempre. Nós que tememos a Deus, somos continuamente conformados à sua imagem, até que brilhemos como luzes resplandecentes em um mundo em trevas. Isso descreve a tremenda glória que a igreja fiel do Senhor emitirá nesses últimos dias. No capítulo anterior, falamos sobre como esta transformação aumentaria em proporção até que a glória de Deus em nós se manifeste de forma tão tremenda que os pecadores sejam atraídos a Cristo pela nossa luz. Revendo o que Isaías disse, vemos que: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Isaías 60, versos 1 a 3. Deus manifestará sua glória nesta terra. Ele já disse como fará isso. Eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Isaías 60, verso 7. A casa da sua glória é o seu povo, o seu templo, aqueles de nós que o temem e o amam. Zacarias previu a glória do Senhor vindo sobre o seu povo e disse: assim diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido o que Deus está convosco. Zacarias 8, verso 23. Zacarias não utilizou a terminologia que usamos hoje. Então, ele não podia dizer aos homens que agarrariam na manga de cada cristão. Ele viu os nossos dias e descreveu-os nos seus próprios termos. O que é mais empolgante é que estamos rapidamente nos aproximando desses dias. Aleluia! Temer a Deus é crer em Deus. Crer em Deus é obedecer a Ele.